Olha, eu tenho de pedir desculpa aos ouvintes, porque eu disse que ia testar o Snap do Q, mas não tive tempo para fazer isso. Estive ocupado com o Projeto X, que é um projeto secreto, e esta semana toda, e não tive tempo para testar o Q e dar o Espera lá, feedback oh, sobre o Diogo, mas Q nós vamos começar aos a fazer isto um ouvintes. hábito, é? Pedir Pronto. desculpa daquilo que Peço. prometemos e depois não cumprimos. É que eu acho que daquilo que eu prometi, acho que poucas foram as coisas que eu cumpri. Aquela coisa que eu disse Epá, do, ai, a ver se esta semana faço. Portanto, se vamos por aí, eu tenho que ir buscar a minha lista, tenho que voltar a ouvir tudo aquilo que prometi, tenho que pedir desculpa sobre quase tudo. Não é tudo. Ah, é? Então eu vou ter muito cuidado com aquilo que vou fazemos só a prometer partir de daqui agora. para a Vamos só a frente. partir de Então, agora. eu achei que isto não era vinculativo, mas afinal. Exatamente, exatamente. Não, Tá não. bem, Há coisas que ainda combinado. vamos fazer. Há coisas que ainda vamos fazer. Sejam bem-vindos ao episódio 4 da série 0 do podcast Ubuntu Portugal. Hoje é dia 4 de agosto de 2017. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Vamos a isto? Bora! No dia 27 de julho, portanto já foi há algum tempo, decorreu o anterior Ubuntu UBports, aliás. Question and Answers Session, e nessa sessão saíram algumas notícias interessantes. Uma delas é que o Allium está a ser portado para o Android 7, o que é interessante, porque é preciso que a plataforma continue a evoluir, e o Android já vem na versão 7.1, não é, Tiago? É possível que sim, Android não é a minha especialidade, mas é possível. Acreditem, vou acreditar em ti. Eu acho que é isso, 7.1. Este trabalho todo provocou o atraso do ATA 2 do Bport, que está para aí a 60% do trabalho feito, mais ou menos. Portanto, ainda falta algum trabalho, e o que estava para ser lançado dia 1 ou dia 2 de agosto está ainda bastante atrasado. Mas já existe uma data prevista para o lançamento da OTA 2? Não, não há uma data. Que eu conheça, não há uma data prevista. Ok. Para todas as pessoas que. Vem-me sempre uma à cabeça quando falo em televisões, que é o Jaime. Para todas as pessoas que todos os dias religiosamente ligam o telefone e vão à procura de atualizações e sentem-se ora tristes, ora. Será que eu fiz alguma coisa de errado porque não tenho atualizações há não sei quanto tempo? Pessoal, é normal, ok? O Está tudo pessoal que está no conforme previsto. stable, quem está no stable é perfeitamente normal, Exatamente. e não sei se no RC também tem havido muitas atualizações. Não faço ideia. Eu desde que estou em UiPort, estou em stable em todos. Ok, eu também. Embora tenha a intenção de mudar um para RC, ainda tenho a decidir o quê. Ok. Ok. Agora, em relação ao KDE Plasma. O KDE Plasma. O Plasma Mobile, que é outro projeto que está envolvido no Allium. Teve agora recentemente nas notícias, porque foi feito um demo do KDE Plasma Mobile no Academy 2017, que é um dos eventos anuais do KDE, e o developer principal do Plasma Mobile, que é um dos dois developers do Allium, fez lá uma demonstração. Aliás, ele deu uma talk sobre isso, e houve outro colega dele que fez a demonstração, e ficou gravado em vídeo. Há um artigo do AMG Ubuntu sobre esse demo, e que vale a pena verem. O Plasma Mobile ainda não está usável pelos utilizadores normais, então é uma coisa muito para É a developers. pergunta que eu tinha a fazer a seguir, exatamente. Mas é interessante que ele tem estado a evoluir. Ele já beneficiou do Halo. Ele está em muito mais dispositivos do que estava anteriormente já. Por exemplo, o Fairphone 2. Mas ainda é um sistema verde. Ainda é preciso muita paciência para. Sim. Ok, compreendo. Na sessão do Q&A do Bports, esse developer participou, foi convidado, participou e falaram sobre isso. Falaram também sobre uma eventual possibilidade de se correr aplicações do Bports no Plasma Mobile, mas ainda é tudo muito um sonho, ainda não é algo realmente praticável. Lá chegará, portanto, um passo de cada vez e pode ser que ele Eventualmente, se torne uma alternativa. sim, eu espero que sim, porque o Bports também beneficia da evolução do KDE Plasma Mobile, e quantas mais alternativas houverem aos dois principais, eu acho que é melhor para toda a gente. Exatamente. E depois, se trabalham em conjunto, ganham sempre todos. É sempre bom. Ora, mais boas notícias, certo? Sim, exatamente. O Unity está a começar a ser portado para o Qt 5.9. Isto inclui melhorias importantes para o Bports, como melhorias performance, ARM, portanto, o tipo de processador onde o Bports corre. Há outras melhorias mais difíceis de explicar para a generalidade dos nossos ouvintes. Que são importantes para developers e que vai facilitar o trabalho para o 16.04. Portanto, o Unity, ao ser portado para o Qt 5.9, também está a ser feito o trabalho de portá-lo para o 16.04 em ARM. O Qt Creator, que é o IDE, portanto, o ambiente em que é feito o desenvolvimento de aplicações para KDE e para o Bports, também está a ser portado para 5.9. E estas são as principais mudanças que estão a ocorrer neste momento no Unity. Esta informação chegou ao Bports e na mesma sessão da comunidade de perguntas e respostas da comunidade, o Marius Grip informou sobre esta evolução do Unity, que é uma evolução interessante, e recomendo a todos que, se quiserem ajudar no projeto de alguma forma, principalmente se forem programadores, vão a unit.io, portanto, unit.io. Vai depois aparecer nas notas, sem. Não Exatamente, há vou problema com isso. buscar Agora, diz-me uma coisa, o Diogo. posto. É possível instalar o Unity no meu Ubuntu, por exemplo? Já está disponível para instalação? Eu sei que há versões do Unity que correm, não sei é com que estabilidade. Não, é algo que eu ainda não me informei o suficiente É ainda. para corajosos, portanto. Ainda é uma coisa para corajosos e para developers, não está usável. Ok. Ora, e saiu a versão Alpha 2 do Ubuntu 17.10 e Exatamente. já se começa a alinhavar aquilo que será o GNOME, né? Aquilo que depois vai ser maturado e que vai ser depois lançado certamente com mais estabilidade ainda na próxima LTS. Mas há aqui uma coisa que eu destaco e que me deixou muito triste, e falámos sobre isso na semana, na edição anterior, salvo erro, O que que é o foi? controle das janelas. Passou para o lado direito. Eu É votei, verdade. e eu posso argumentar, porque eu votei no questionário, Sim, também eu. e votei esquerda, portanto, e parece que a maioria deve ter votado direita, ou então foi manipulado, não sei que máquina de votação foi usada. Mas o certo é que os controles vão mesmo passar por omissão. Está do lado direito, eu digo por omissão, porque certamente que com com o gnome tweak ou com um tweak qualquer ou com um. Não vai ser preciso, acho, de um gnome tweak. Pronto. Acho que, pelo que eu vi a explicação do developer da Canonical, ele vai estar para o direito, mas do lado direito, mas nas definições do GNOME vai ser possível mudá-lo para de lado. Ok. Para outro lado. Fico Acho que vai ser configurável. mais descansado. O único problema é que tu, quando te sentares um computador que não é teu, tens que estar a olhar primeiro se está à esquerda ou se está à direita, porque vai haver pessoas. Para o lado é bom, quer dizer, cada um personaliza à sua medida. Sim. Mas já não há aquela uniformização de estar sempre à esquerda. Pois, eu estou acostumado à esquerda, para mim vai ser uma guerra enorme. O meu vai continuar à esquerda, certamente. Seja com configuração de base, seja com tweak, seja com martelance, o meu Eu há de acho que continuar à esquerda. me vou render à direita. Vais-te render à direita, ok, mas estás a falar em tempos de Vou. intenção de voto? Acho que sim, porque neste momento todos os sistemas que eu uso por omissão vão estar à direita. Então tu vais. Portanto, eu acho que vou tentar habituar-me à direita. Pronto, ok. Tens É o único motivo, não é por mais razão nenhuma. aí. Não é nenhum tipo de motivação política. Não, não, não, não, não. Ok. Depois temos Doca, não é? Sim, vai haver uma doca. Não vai ser a doca que sobre a qual fomos O questionados. Não desktop. vai ser o. Exatamente, não vai ser o desktop. Vai ser uma outra doca. Ainda não nos disseram qual, mas parece que há ali qualquer coisa que está a ser cozinhada entre a Canonical e o GNOME. E, portanto, capaz de ser uma coisa que está a ser pensada para ter em conta os princípios de design, quer do GNOME, quer do Unity. Que, apesar de tudo, eram inicialmente eles descendem dos mesmos princípios de design, e o Unity inicialmente era quase como um fork do GNOME. Exato. Portanto, dá-me a impressão que há aqui um trabalho positivo entre a equipa do GNOME e da Canonical a tentar integrar coisas boas do Unity no GNOME. Espero que vá mais longe do que isso, até. Na minha opinião, era muito bom, porque o Unity tinha coisas muito, muito boas. É aquilo que nós temos falado aqui também. Sim. A adoção do GNOME pela Canonical pode ser bom. Para o GNOME, pode ser bom para a Canonical, pode ser bom para toda a gente, quer dizer, não tem que ser um aspecto negativo, como alguns tentaram pintar. Sim. Ora, mas ainda como novidades, temos a utilização do Wayland, por Exatamente. omissão também, ok? O que é estranho. Eu estou a estranhar isto. Eu sei que isto tem sido testado. Sei que agora na Quadec, houve reuniões dos developers e dos testers e tudo isso, mas eu também ouvi feedback de utilizadores de GNOME que estão a utilizar com Wayland, e principalmente do Chris, da Jupiter Broadcasting, a queixar-se de problemas de estabilidade do Wayland. Eu acho que é uma coisa que mete algum medo. Mas pronto, vamos ver no que é que Vamos dá. ver. Provavelmente isto será é aquilo que muita gente diz. As versões 10 antes de LTS são quase que o balãozinho, tubo de ensaio para aquilo que é Sim, sim, sim, sim. LTS. Portanto, provavelmente vai ter que ser experimentado agora. Vai, se calhar, não ser a melhor opção em termos de desempenho, em termos de estabilidade, mas será maturada durante 6 meses para que depois a LTS saia já com aquela estabilidade que nós Aliás, gostamos. vai ser mais de 6 meses, porque já estão a trabalhar nisso agora. Exatamente. Sim, mas pronto, 6 meses estamos a falar de release a release. Sim. E de qualquer forma vai ser. Continua a existir a opção de escolher X ou Wayland no início da sessão. O que é bom. Parece-me. É porque o Wayland pode não funcionar bem para toda a gente. Exatamente. Sempre que há opção, eu gosto. Sempre que há opção, e que é uma opção que não é preciso fazer, dar muitas cambalhotas, acho que é de louvar, porque uma das coisas que leva as pessoas a elogiarem e a utilizarem Ubuntu e Linux, no modo geral, é a sua elevada customização. Portanto, não. É. Quanto mais customizável e Curiosamente. quanto mais personalizável e configurável for, mais honra este princípio e mais está à medida de quem tem à frente. Curiosamente, não é das coisas que mais me fascina no Linux, né? Não é a customização. Sim, mas tens que admitir que é uma bandeira que é agitada muitas vezes para defender as É por vantagens. algumas pessoas, é por Sim. algumas pessoas. Eu acho que é uma vantagem poder ser, atenção, não acho que seja uma desvantagem. Não vejo isso como uma desvantagem. Mas não é uma coisa de que eu gosto de fazer muito uso. Eu, como utilizador, sou um pouco atípico. Eu já fui mais também, já fui mais, e também já falámos aqui sobre isso. É, já fui mais customizador do que sou agora. Mas este tipo de configurações que tem que ver diretamente com a tua produtividade e com a tua eficácia à frente do computador, eu aprecio e acho que sim, devem existir. Podes não tocar nelas, mas elas estar lá como opção de fazeres um flip para a direita ou um flip para a esquerda, é Sim, porreiro. eu não sou contra as opções existirem. O meu perfil de utilizador é que não é esse. Mas não quer dizer que outros não possam beneficiar muito disso. Ok. Ora, ainda lançamentos e ainda software e ainda Ubuntu, saiu a versão 16.4.13, uma dot release. Exato. Certo? Sim, sim. Traz o novo HES, portanto, o Hardware Enable Stack, que é o mesmo exatamente aquilo que está na versão 17.4. Ou seja, é um hábito, Exatamente. quer dizer, sempre que há uma dot release, normalmente eles fazem este tipo. Fazem este acompanham isso, como também já vem sendo o hábito, faz depois as habituais melhorias no em performance e em no suporte a outros dispositivos e neste Sim, caso sim. também de melhoria na gestão de energia. E eu, epá, tenho-te a dizer que tenho o meu Tink a trabalhar como nunca trabalhou. Ele tem já na minha mão um ano, mais coisa menos coisa. E ainda consigo estar orgulhosamente 5 para 5 horas e meia à frente do computador, a trabalhar sem ligar a lado nenhum, o que é ótimo, pá. A mim dá-me imenso jeito. Ok. É ótimo. Deixa eu ver quanto é que o meu aguenta. O meu, ele está a estimar ainda. Atenção que não estamos a falar de estimativas, estamos a falar de eu ligo o computador às 8 da manhã e uma e Sim. meia é que eu tenho que me preocupar em ligá-lo à corrente. Antes disso não preciso. Ok. Eu devo andar perto de 5 horas, Ok. mas eu não tenho certeza. Porque eu não costumo utilizá-lo muitas vezes desligado da de eletricidade. Ok. Deve andar perto de 5 horas também. Deve ser mais ou menos a mesma coisa. É bastante bom. Olha, estes benefícios também têm a vantagem que para a Canonical só vai haver uma Hardware Enablement Stack para manter em Exatamente. vez de duas ou três ou quatro de diversas versões do Ubuntu que ainda estão em período de vida útil. Exatamente. Portanto, além de é uma vantagem para os utilizadores. Porque o seu hardware vai ser melhor aproveitado, mas é também uma vantagem para a Canonical. Sim, temos a otimização de recursos da parte da Canonical. Sim. E os utilizadores acabam por beneficiar outra vez disso, porque esses recursos vão ser utilizados para outras coisas mais interessantes. Exatamente. Ora, saindo um bocadinho daquilo que temos estado a falar, foi lançado também o LibreOffice 5.4. Okay? Como já vem sendo Sim, hábito sim. também, sempre que sai uma nova versão, o suporte para formatos da concorrência, vamos chamar assim, neste caso do Microsoft Office, tem estado cada vez melhor. Portanto, a cada versão que sai, sinceramente, desde a versão 4 teve ali uma melhoria bastante grande em termos do suporte a formatos Microsoft, e então esta versão não é exceção, portanto, e traz de facto aqui algumas melhorias em termos dos documentos. Daquilo que ainda há para corrigir, porque eu tenho que lidar com muitas pessoas e com muitos documentos produzidos nesse software, e não sinto falta de. Portanto, o meu LibreOffice, já nas versões anteriores, não me obrigava a grandes cuidados, sempre que recebo um documento e sempre tenho que fazer alguma coisa nele. Ora, mas ainda assim, aqui no conjunto de alterações, há também para referir uma nova paleta de cores, que é um fator bastante importante, certamente, ok? E eu sou aquela pessoa que abre o que tiver e escolho aqueles que lá estiverem, portanto, se estiver uma nova paleta de cores, eu não vou ligar. As que estiverem são aquelas que eu uso. Exato. Assinatura para documentos com o OpenPGP, isto sim, pode ser interessante. Sim, eu Sendo acho que é importante, que. principalmente para empresas e Exatamente. para quem e profissionais independentes também. Aquilo que habitualmente acontecia era tu tinhas que fazer o documento, tinhas que o exportar para um PDF e depois tinhas que usar um outro software à parte para fazeres a assinatura. Portanto, e neste caso podes fazer tudo diretamente com a tua aplicação Office, o que é ótimo. Depois temos watermarks, temos também uma melhoria para a utilização de documentários. Eu não sou grande utilizador de documentários, mas conheço muita gente que depende diariamente dos comentários, abre, comenta, grava, envia, recebe, Sim, comenta outra vez, elimina, corrige. Portanto, e no para meu essas trabalho pessoas, utilizo bastante. pronto, para esse tipo de utilização, será certamente uma melhoria muito, muito apreciada. Ora, Sem dúvida. depois, uma área da qual eu ainda tenho muito pouca experiência, mas que é o LibreOffice Online e que já está. Tem suporte para alguns dispositivos móveis e tem funcionalidades que são específicas dessa plataforma. Ok, mas isso depois nós temos também uma. Estes e outros pormenores depois estão no, no, vão estar nas notas quando nós inserirmos com algumas. Com algumas. Alguns dados adicionais. Ok. Ótimo. Olha, e sendo tu aqui o nosso perito residente em LibreOffice e early adopter, já tiveste a oportunidade de experimentar esta versão? Já. Eu tenho. Aliás, é uma das minhas rotinas habituais. Sempre que instalo um novo Ubuntu, dos primeiros PPAs que eu adiciono, é o PPA do LibreOffice para poder ter exatamente a última versão, ou a versão mais atualizada possível, para ter todas estas melhorias. Fundamentalmente, tem que ver com a tal relação com os documentos de outras aplicativos. Mas gosto de estar atualizado. A suíte de Office para mim é uma coisa muito importante. Eu passo à frente dela, eu diria, não, entre 30 a 40% do tempo que tenho o corredor ligado é à frente de uma folha de cálculo ou de um documento de texto. Portanto, gosto de estar bastante atualizado. Bastante tempo mesmo. E então tenho, já desde saiu a meio desta semana, salvo erro. Nós estamos agora isto no dia 4 Sim, e saiu para aí no princípio do mês, talvez. Talvez até ainda nos últimos dias sim. de julho. Que saiu esta versão. Eu acho que foi ainda nos últimos dias de julho. Exatamente. E no repositório, no PPA, saiu também. Se não foi no próprio dia, foi no dia a seguir. Portanto, já estou a usar. Só tenho a dizer bem, porque de facto. É como digo, não senti. As melhorias de suporte não senti porque já não as sentia antes, não sentia limitações. Mas é sempre vantajoso. Alguma coisa que tenhas notado em específico? Não, não, não, não quero destacar nada. Provavelmente a paleta de cores mudou, lá está, mas eu sou péssimo. É isso e cores de cabelo. Também não reparo quando as pessoas pintam o cabelo, portanto é normal. Ora, mas continuam Olha. os questionários, não é? Continua a haver questionários e perguntas e o que é que os utilizadores acham disto e daquilo. Exatamente, agora foi o Ubuntu Mate que realizou um questionário, aliás, acho que ainda está a realizar, acho que ainda decorre, no qual se pergunta qual é a aplicação de visionamento de vídeo que deve vir instalada por omissão. As opções são o Gnome MPV, que eu sei que é o preferido do Martin, Sim. o Totem e o VLC. O VLC é o meu preferido. Eu não sei qual preferes, Tiago. Eu prefiro o VLC também. Habituei-me já, dá-me tempo a usar VLC. Aquilo não está com. Faz lembrar o slogan da uma empresa onde eu registro domínios que é a Gandhi. Passa publicidade. Mas que o slogan deles é No Bullshit. E eu acho que o VLC é um software muito no bullshit, ou seja, aquilo faz, aquilo tem que fazer e acabou. O Totem irrita-me porque há ali uma série de ferramentas que, pá, se eu tivesse uma grande biblioteca de vídeos, podia apreciar, mas eu normalmente quando faço é clico num ficheiro e quero ver aquilo que lá está, não tentar organizar nada. Portanto, o VLC chega-me e sobra-me. Agora, eu queria era lançar-te a ti, Diogo, um questionário. Já que estamos em Então. modo questionários, e o questionário é muito simples. Uma vez que o preferido do Impi é o nome MPV, Sim. achas que ele vai seguir a maioria, em termos daqui, das pessoas que forem votar e que responderem ao apelo dele, ou ele vai ignorar isso e usar o seu preferido e pronto? Eu não acredito que ele ignore. Ainda assim. Se for o Totem, eu tenho sérias dúvidas que ele aceite o resultado. Mas se for o VLC ou o MPV, eu acho que ele aceita. Achas que sim? Mas sim, aliás, até porque ele até há pouco tempo realizou um outro questionário que ainda mais radical, que era sobre qual o layout que o GNOME, que aliás, que o Ubuntu Mate devia trazer por omissão no 17.10. Portanto, eu acho que a opção era uma mistura de aparência semelhante ao Mac com um menu com o Brisk menu, ou o atual look and feel do Mate que descende do GNOME 2. Ganhou manter o atual, portanto, é uma decisão que já está feita. Este já é um questionário que já terminou. E a decisão que ganhou foi a decisão que E ficou. concordas? Eu concordo. Eu acho que o Mate, o Ubuntu Mate, deve ter o look do Mate. Por Sim. omissão, acho que deve ser a decisão por omissão. Mais à frente vamos falar um bocadinho mais sobre as aparências do Ubuntu Mate e as evoluções que têm estado a ocorrer, mas eu acho que deve ser esse o comportamento para a omissão Até do porque Ubuntu. se queres uma coisa diferente, instalas o Elementary. A descrição que tu me deste é uma descrição muito. Quando se fala em semelhanças ao macOS, muita gente, e o nome que vem sempre para a frente da conversa, é sempre o Elementary OS. E que foi Pois, feito exatamente nesse sentido. eu não acho que seja necessário tanto. O Mate tem a ferramenta de tweak que permite dar vários aspectos diferentes ao Ubuntu Mate. Eu acho que aparecer de forma diferente do Mate deve ser uma configuração possível. Não deve ser o comportamento por omissão. Ok, É só isso. concordo. Ora, Acho que é razoável. temos aqui uma notícia de Elfins, ou Windows XP, como lhe queiras chamar, que é para aí a 17ª vez que se anuncia a morte do Flash, Sim, né? Desta vez é para 2020, o que ainda dá exatamente. bastante tempo para que ele ressuscite mais 10 vezes. E que seja novamente assassinado outras tantas. Não, eu acho que ele já morreu, só que ele não sabe. Pronto, mas assim, ainda não recebeu a carta em casa, não é? Mas alguém Exatamente. tem que lhe explicar isso. E parece que desta vez a explicação está agendada para 2020. Sim, desta vez a Adobe, em cooperação com os fabricantes de browsers, definiram uma espécie de programa em que cada um pouco à sua maneira, vai cada vez mais desincentivar a utilização do Flash, até ao ponto em que o Flash deixa de estar desativado por omissão, aliás, passa a estar desativado por omissão, e os utilizadores que querem ver conteúdos em Flash vão ter que pedir a cada uma das vezes que querem ver conteúdos em Flash para ativar o Flash, até ao ponto em que em 2020 vai acabar por morrer definitivamente. Ora, Espero eu. eu tenho alguma curiosidade em saber como é que vai ser gerida aqui uma série de processos. E aquilo que menos me preocupa são os jogos. Até porque a indústria dos jogos, e tu conheces bem a indústria dos jogos, vai se adaptar certamente e vai passar ao HTML5, se é que não passou já. Sim. Agora, as últimas informações que eu tive, e estou-me a lembrar o caso da Cisco, por exemplo, Sim. epá, aquilo é tudo flash lá dentro. Coitadinhos. Eles vão estar agora aqui 3 anos, 2 para 3 anos, a ter que dar ao caneto e a fazer aquilo que já deviam ter feito para aí há 5 anos. Mas é a migrar Exatamente. todos os conteúdos Eu para. não tenho pena nenhuma deles. Sim, não. Ah, Calculo que não. A questão não é ter não é por ser uma pena. empresa grande, não é por ser uma empresa pequena, é porque eles usaram flash. Mas a questão é que eu dei-te o exemplo da Cisco, porque tive recentemente envolvido num processo de formação em que era Cisco. Mas existem muitos, Sim. muitos outros casos em Sim, há conteúdos que. didáticos de todo o tipo Sim. que estão em Flash. O Flash é um cancro, na minha opinião, tão grande que toda a gente que utilizou e que continua a utilizar o Flash nos últimos 10 anos, na minha opinião, merece todos os castigos possíveis e imaginários. Eu deixei de usar Flash em 2004. Esta frase é famosa, dita por mim. Ok, eu não consigo. Infelizmente, não consigo. Eu já faço aquele sistema que estava a descrever há bocadinho. Ou seja, sempre que aparece algum conteúdo com flash, eu tenho que autorizar cada elemento. Sempre tenho que fazer, que entrar num processo de formação onde tudo aquilo que eu vou ver está em flash. Habitualmente o que eu faço é faço uma máquina virtual e ponho lá uma série de configurações e quando a formação termina eu elimino a máquina virtual com uma satisfação enorme. Espero que sim. Ok. E olha, ainda dentro desta onda da web, Sim. saiu o Firefox 55 com mais melhorias de performance, principalmente para pessoas como eu que gostam de acumular centenas de tabs Já abertas. tinha de perguntar, tens uma noção do teu recorde? Qual foi o teu recorde em termos de tabs abertos? Tens noção? Não te sei dizer, eu sei que em certa altura da minha Mas vida não era mais incomum. de 5? Em certa altura da minha vida não era incomum ter mais de 10 janelas, cada uma com mais de 200 tabs. 200 tabs, muito bem. 10 janelas, 200 tabs. Epá, é mais de 5. É mesmo mais de Sim. 5. Olha, o que é que tu A vais máquina ganhar? quase não se mexia. O que é que vais ganhar com isto? Vai haver menor consumo de memória por tab. Portanto, e o consumo de memória não vai aumentar tanto como aumenta noutros browsers. E além disso, há outro benefício para pessoas que costumam fechar o browser. Eu não percebo isso. Eu inicio o sistema operativo, a primeira coisa que faço é abrir o browser e fica aberto. E não, só fecha o browser quando fecha o sistema operativo. Mas pronto, não percebo porquê. Mas essas pessoas que gostam de encerrar o browser, os inícios de browser vão ser mais rápidos, portanto vão ser menos incomodados por uma maior demora. É essencialmente isso. São melhorias de performance. O Firefox tem estado a melhorar em aspectos de performance. Nem todas essas melhorias são já sentidas pelos utilizadores do Ubuntu, como nós já mencionámos num episódio anterior, Exatamente. mas em breve acho que isso será resolvido. Agora deixa-me adivinhar, estás tão ansioso quanto eu pela saída, pela disponibilização do Firefox 55 nos repositórios da Canonical, certo? Sim, que está atrasadíssimo. Isso está atrasado por causa do trabalho para a release do. Para as alfas que saíram agora há pouco tempo. Ouvi, não sei se foi o Wimpy, se foi o Alan a falar disso. Acho que houve aí uns atrasos que eles estavam com mais trabalho do que o costume e que por causa disso atrasou. Sim. Ok, vamos ficar a aguardar então. Tiago, então se não tens andado a cumprir com as tuas promessas com os teus utilizadores, com os teus ouvintes, aliás, o que é que tens andado a fazer? Tinhas mesmo que voltar a tocar nesse assunto. Eu, para mim, estava morto e enterrado. Essa parte ficou lá atrás. Mas olha, tenho novidades e aconselho as pessoas a fazerem o mesmo que eu. Que é, eu, tal como tu, pior que eu ainda, mas eu, tal como tu, sigo vários podcasts. É difícil para mim, às vezes, manter a atenção devida em todos, porque eu faço questão de os ouvir praticamente todos. É raro aquele. Tenho um que realmente avanço e que ouço muito rápido, mas não vou dizer qual é. Agora fiquei Mas tirando curioso. isso, os outros todos, eu realmente ouço-os com atenção. Tu sabes qual é, se pensares um bocadinho, que eu já em off já partilhei contigo várias vezes qual é que é o podcast que eu vou avançando e que eu não lhe ligo por ela. Mas pronto, não é disso que eu quero falar. Quero falar que num dos últimos podcasts que eu ouvi, fiquei curioso com a opinião do Martin Wimpress sobre a utilização do Brave, do browser Brave. Um browser que é software livre e consequentemente open source e que tens para mobile. Eu tenho um telefone, digo isto com tanta tristeza, tenho um telefone com um sucedâneo do Android e instalei o Brave. Epá, que é um browser mobile, pronto, aquilo é giro, sim senhor. O quê? Falta-lhe, quanto a mim, falta-lhe uma coisa que para mim é fundamental. Que é a integração um plugin para integrar as passwords do Nextcloud para poder iniciar a sessão. Portanto, tem o LastPass, e eu percebo porquê. O LastPass tem de facto muita popularidade. Mas já há requests feitos para o plugin do Passman para o Nextcloud, mas ainda não está concretizado. Portanto, para mim é um browser que eu uso não para coisas onde eu preciso de iniciação, para tarefas que eu preciso de iniciação. Mas para fazer uma consulta, para fazer uma pesquisa, para fazer ali, para retirar alguma informação da web, serve perfeitamente. Ora, nesta senda, contagiei-me e levei o Brave também primeiro para um dos meus computadores, só para ver o que era, e de facto reparei que ele é bastante ágil, se calhar também porque tem poucos extras, poucos plugins, pouca carga, e tenho usado recentemente como aquilo que eu chamo de meu browser descartável, que é aquela coisa que tu abres, ele não guarda cookies, não guarda sessões, não guarda históricos, não, é uma espécie quase de navegação incógnita, mas realmente incógnita. E qual quer dizer, não é incógnita, mas que não guarda rastro, ou seja, quando ele fecha, desaparece com tudo. E tem estado a correr bastante bem, ou seja, ele traz um built-in, traz um bloqueador de pop-ups e de anúncios e por aí fora. Portanto, e tem uma coisa porreira, que é quando, assim que tu abres o browser, ele mostra-te logo a estatística. Ou seja, eu já, sempre que abres o Brave a primeira vez, se não tiveres uma página por omissão, uma página default, ele vai-te abrir um centro onde te diz que horas são, onde te diz se está a chover ou não, para o caso não teres uma janela ao pé. E onde te dá uma estatística daquilo que ele já te poupou em termos de todos os bloqueios que ele faz. Epá, e olha, confesso que estou a gostar. Fiquei um bocado preocupado porque não, como nunca tinha ouvido falar, navegação na web para mim é uma coisa que lá está, conforme tu dizias, o browser abre-se quando ligas o computador e fecha-se quando se liga ao computador. Portanto, grande parte daquilo que fazes à frente e dentro de um browser. Se não conseguires confiar na privacidade daquilo que tens dentro do browser, eu pelo menos fico preocupado. E de facto, o Brave deixa-me descansado em relação a isso. E eu confesso que ainda só aquilo que eu sinto como barreira na utilização do Brave prende-se única e exclusivamente com os meus inícios de sessão, que eu não consigo fazer porque não me passa pela cabeça andar a tirar passwords daqui para ali. Portanto, ou aquilo está integrado no browser, ou então esquece. Tu já conhecias o Brave, Diogo? Eu já o conhecia de nome, e porque o Brave é um browser extremamente famoso, principalmente por causa da funcionalidade de bloqueio de anúncios. E é bastante eficaz, deixa-me dizer-te. É interessante é que ele não só se oferece para bloquear os anúncios, como oferece para um serviço no qual tu podes pagar aos sites que decidires uma Exatamente. compensação por lhe Por não mostrares a publicidade. Exatamente. Exatamente, sim. E o que é que achas disso? Eu acho que é justo, acho que é justo, porque de facto é frequente nós recebemos agora avisos. Primeiro ninguém ligava aos bloqueadores de publicidade. Depois começaram a tentar bloquear os bloqueadores de publicidade. E agora está-se numa estratégia um bocadinho diferente que é, epá, se gostas do que estás a ler, põe o meu site em whitelist, que é para eu ganhar algum dinheiro com a publicidade que te vou mostrar. Portanto, esta estratégia. E que eu acredito que não tenha eficácia, eu não conheço números, mas que não tenha eficácia e por aí além. Agora, tu podes fazer um processo de subscrição, uma espécie de um Patreon, e dizeres que queres que a tua contribuição seja doada ao site A, B ou C, pá, parece-me justo, porque podes caminhar para um processo em que os sites deixem de ter aquelas quantidades astronómicas, que não me choca que um site tenha publicidade, não me choca nada. O que me choca é ter que Nem andar também não. a chafurdar no meio da publicidade à procura daquilo que eu queria ler. Isso é que me irrita. Certo. E Ofendo-me. no mundo ideal, tu podes até passar por ter, lá está, compensar as pessoas de outra maneira, as pessoas que produzem conteúdos e muito bem, compensá-las de outra maneira para que elas não tenham que pejar as suas páginas de publicidade. Portanto, a mim parece um processo bastante justo. Sim. A mim também me parece justo. Até e seguro, porque a publicidade tem sido uma das formas de um dos vetores de ataque e introdução de malware nos computadores dos utilizadores. E ofende-me isso, ofende-me a forma como aparece publicidade em muitos sites em que ocupam um ecrã inteiro, em que os vídeos começam a com o áudio a reproduzir-se automaticamente, o que num telemóvel em que estás num plano de dados, isso é um ataque ao utilizador. Estás num local Exatamente. em que tens que estar em silêncio e por abrir aquela página, de repente começa a haver barulho. É completamente Em flash, grande parte das vezes em flash. grande parte das vezes não é em flash. Porque muitos dos telemóveis já não suportam flash. E, por exemplo, os meus telemóveis, nenhum deles suporta flash. E de vez em quando começa um vídeo porque abriu um site qualquer. E a mim ofende-me profundamente. Já Eu tem, acho que é já. um insulto aos utilizadores. Já ficaste envergonhado alguma vez por te acontecer Já. isso? Já. Mais que uma vez. E não era ninguém a gemer. Não, não era ninguém a gemer. Olha, mas não vamos deixar a conversa Mas descambar. já aconteceu isso. Já aconteceu isso num jogo de ténis, ao que parece. Sim. Alguém estava no telemóvel, abriu um site qualquer e começou a passar um vídeo qualquer. E ele tinha o som do. Um jogo de ténis, o som ouve-se, porque o pessoal normalmente está em silêncio. Não é normalmente, é obrigatório. Exatamente, e ao que parece, o som do entusiasmo de duas pessoas Ecoou. propagou-se bastante, e o jogo foi interrompido. A Pois. partida foi interrompida, vê lá tudo. São pessoas muito sensíveis. Os Sim. jogadores, os tenistas são pessoas muito sensíveis. Certo. Olha, mas das tuas experiências, diz-me, já experimentaste o Ubuntu, a nova alfa do Ubuntu do 710? Eu experimentei uma das alfas do 1710, experimentei a Alfa 1. E que tal? Está melhor do que. Não, não está melhor. Eu diria que a minha expectativa era bastante grande. Para mim é importante que a passagem para GNOME não seja um falhanço. Eu ainda não decidi o que é que vou fazer exatamente, mas eu quero ter boas opções. Não quero ter uma opção boa e uma opção má. Quero ter duas boas opções. Quero que o meu problema seja escolher entre duas boas opções. E eu gostava muito do polimento que havia no Unity. Sim. Portanto, a mim interessa muito que o GNOME no Ubuntu tenha um. Não, eu sei que não vai ter inicialmente o mesmo nível, de polimento, mas que tenha já algum, que já se note algum trabalho. E o meu nível de comparação era o deployment do GNOME por omissão num Red Hat, que é o que eu uso todos os dias no trabalho. É a minha comparação. E a minha experiência em Red Hat não é muito boa. Portanto, eu posso dizer que a minha experiência no Ubuntu 17.10 foi consideravelmente melhor, mas tenho ainda algumas coisas a apontar. Alguns atalhos de teclado que deveriam estar a funcionar, pareceu-me que não estavam a funcionar, mas eu tenho de voltar a confirmar isso. Ah, uma nota. Eu experimentei Alpha 1 porque ainda não tinha saído a imagem para 64 bits da Alpha 2, saiu umas horas depois, mas eu não voltei a ter tempo para experimentar. Ora, quando falas em alternativas, e falaste aqui em duas, a segunda será certamente o mate. Acertei? Certo, mas ainda houve aí mais algumas coisas que eu tomei notas de coisas que eu achei que estavam insuficientes a comparar com o Unity. São elas? No Unity, quando tu instalas, tu tens no dock a aplicação de configurações do Ubuntu. Não está nos favoritos no GNOME. Tens que ir à procura, é isso? Tens de ir à procura. E a Dash é muito no Ubuntu, favorece muito mais a procura do que os menus de aplicações do GNOME. Não sei exatamente qual é o nome daquele tipo de menus, agora ilude-me o nome. Mas eu tenho uma coisa que eu habituei a fazer desde o tempo, os primeiros tempos do Unity, e que tu te habituas a fazer aquelas pesquisas rápidas no 10, que é instalar o Synapse. Qualquer sistema que não seja, e eu dei por mim, em qualquer sistema que não fosse Unity. Era das primeiras coisas que eu instalava, era o Synapse. E fiz isso em Xubuntu, fiz isso em Lubuntu, fiz isso em GNOME também. Epá, e resulta. Eu consigo ter mais ou menos o mesmo nível de eficácia que tenho, ainda que o Synapse não, mesmo configurado para tal, não indexa da mesma maneira. Portanto, por vezes as pastas não aparecem como resultados, as pastas, alguns ficheiros não aparecem, coisas que eu mexi no dia anterior e que não aparecem na pesquisa, que acho que é um bocado. É um bocado. Não queria usar a palavra, mas acho que é mesmo isso, que é inadmissível. Quer dizer, se eu usei um documento ontem, se eu puxar uma pesquisa rápida e se eu começar a ver o nome do ficheiro, a primeira coisa que me aparecer é o que eu abri ontem, acho eu. Quer dizer, pelo menos para mim, quando utilizador, Sim, faz todo o sentido. é o que me Eu faz. não uso o Synapse, mas isso faz todo o sentido. Para mim, o que vem por omissão no Unity tem servido perfeitamente. Eu não uso muito o Dash para procurar documentos e coisas desse tipo. Eu uso a Docker, a bar, Application Bar, para abrir aplicações. É como funciona. Os indicadores e a Application Bar para mim são as minhas fontes de interação principal com o sistema. A outra coisa que eu notei é que as configurações de privacidade para os serviços online pareceu-me ter menos configurações. Eu não sei se desapareceram. Se esses serviços online, principalmente o busca da Amazon, se desapareceu. Não sei exatamente o que é que aconteceu, mas. Isso é por isso que há menos opções. Se simplesmente a aplicação do GNOME tem menos opções. Ou Outra coisa. será que devem ser incluídas? Não sei. Ainda é uma alfa, portanto, ainda é perfeitamente possível que vá ser incluído. Pode ser algo que ainda está a ser trabalhado. Faz sentido. Uma outra coisa que para mim é importante é uma coisinha da treta. mas é quando vou aos indicadores e uso o scroll do rato Sim. para aumentar ou diminuir o volume, eu gosto de ter uma indicação visual Do que é que de está? que Se já estás assim, no máximo, acontece se já estás no mínimo, é isso? ou em que ponto é que estou. Ora, isto em GNOME é possível, mas primeiro tens de clicar no indicador. No Unity, só tens de rodar a roda do rato. Este nível de detalhe, de diferença de detalhe que eu noto entre o Unity e o GNOME. E é isto que me faz gostar mais do Unity do GNOME. Mas pronto, acho que são coisas que vão acabar por, Sim, elas vão de acabar uma por forma ou de acontecer. outra, Sim. acontecer, porque são coisas a que os utilizadores do Ubuntu estão acostumados e não. E eu acho que são claramente superiores. E os utilizadores de GNOME, quando as virem, com olhos de ver, porque eu acho que não têm nada a ver com olhos de ver, também vão querer É isso. Resta-nos ter. aguardar e esperar que na primeira beta que vai sair. Eu não tenho aqui o calendário à mão, mas certamente sairá ainda este mês, lá mais para o final do mês, que já tenha parte dessas questões resolvidas. Eu espero que sim. Eu acho que quanto mais depressa, melhor. Exato. Olha, mas já viste a nova versão do Mate? Aquilo Sim. visto de longe parece muito, cheira muito ao Unity. Exatamente. O Mate Tweak, ou Tweak Mate, não sei exatamente qual é o nome da aplicação, permite, tal como permitia o tal look que teve a ser referendado contra o look nativo do Mate, permite também ter um look que é o Mutiny, que basicamente é uma imitação que o Martin diz que vai tentar aproximar o mais possível ao Unity, ao look do Unity 7. E de facto, no 17.04 foi quando isto foi introduzido. E já tinha algumas coisas interessantes, mas na minha opinião ainda não era o suficiente. Eu ainda preferia o polimento do nativo Mate ao Mutiny. Sim. Mas ao que parece houve aqui melhorias interessantes agora já nesta Alpha 2 do Ubuntu Mate. Mas parece uma decisão acertada fazer este tipo de Parece-me que opção. sim. A mim parece que sim. Vão ver utilizadores de Unity que vão ficar órfãos do Unity Tem aqui uma. e tem aqui uma opção que vai estar em concorrer com o GNOME. E eu acho que é bom termos opções, boas opções e quantas mais boas opções melhor. Eu acho que temos aqui detalhes bastante interessantes. O menu global que é semelhante ao menu aplicacional que existe no Unity. Portanto, os Para menus falar das do HUD? aplicações. Não estou a falar do o Global Menu é um dos comportamentos por. Para a omissão Sim, que aparece no topo do Unity. do Exatamente. ambiente, certo? Aparece na barra de topo Exatamente. os menus das aplicações. Pronto. Eu acho que isso. Eu gosto disso. Poupa espaço nas aplicações e reaproveita espaço do sistema operativo. Mas eu queria ouvir a tua opinião sobre o HUD. Tu utilizas o HUD ou não? Eu sou um utilizador de HUD, principalmente no Firefox. Ok. Porque eu não uso muitos menus das aplicações. Eu sou. As minhas utilizações são normalmente um bocado limitadas de cada uma das aplicações e a maior parte das opções que eu utilizo das aplicações são coisas que estão visíveis. O Firefox é a única exceção. Ok. Eu uso para procurar algumas preferências que eu vou alterando conforme o que eu estou a fazer no Firefox. E é uma funcionalidade que eu gosto bastante. Tenho pena que não funcione com mais aplicações, porque algumas aplicações com que isto não funciona. E pelo que eu vi em demonstrações, a implementação do Wood no Ubuntu Mate está muito boa. Parece-me Sim, bastante sim, sim. interessante. Tem sido feito Não trabalho, sei. trabalho 2, 3 meses, se não me engano, Sim. para tornar as coisas possíveis, para ficar tão bom quanto está agora. E tu, Costas, és utilizador do Woods? Não. Ora, tentei logo ao princípio, tentei usar, não habituei. Reconheço que às vezes consigo perder muito tempo à procura de uma opção no menu. Mas nunca consegui, pá, nunca consegui automatizar o comportamento de confiar no HUD para me encontrar aquilo que eu estou à procura. Mas pode ser que até volte agora com estas modificações do Mate, é que eu volte a fazer uma tentativa O de WAD não usar. é bom para descobrir funcionalidades. O WAD é bom para utilizar as funcionalidades que já conheces. Sim, mas depois tu sabes que aquilo existe, mas não estás bem a ver o link menus e o Word até te podia facilitar a vida, que era, tu começavas a escrever o nome da opção. Exatamente. E é isso que ele faz. Eu, Exatamente. por exemplo, no Firefox, para ir às preferências, escreves pref e ele já está a mostrar preferências. Exatamente. Eu percebo isso, eu reconheço isso. Às vezes estou ali e de vez em quando ando ali para trás e para a frente porque não consigo chegar onde queria. E provavelmente o Word iria ajudar-me nessas alturas. É pá, mas não consigo. Tentei logo ao princípio e quando dou por mim não estou a fazer um esforço ou a tentar utilizar o HUD, estou sim a navegar nos menus para trás e para a frente à procura daquela opção que eu não sei muito bem onde é que está. Mas pronto, estou curioso e lá está, como o Unity torna-nos muito, pelo menos foi o sentimento com que eu fiquei quando usei Unity durante muito tempo e depois experimentei outros ambientes gráficos, é que torna-nos muito preguiçosos. Exatamente. E produtivos. E agora, quando preguiça informática é produtividade, habitualmente. Não. Neste contexto. Sim. Agora, com o GNOME a entrar em cena, com o Mate a ganhar protagonismo, provavelmente eu hei de ter que voltar, não estou a dizer que vou adotar, mas a tentar, perceber se me consigo ou não adaptar a esta forma de trabalhar, esta forma de encontrar opções, que é o HUD. Tenho pena, porque na altura eu lembro-me disto de sair no, no, numa das primeiras versões do Unity e de eu olhar e dizer assim: pá, fantástico, pá, isto é altamente, muito bom. Mas depois a Exato. minha experiência não foi a mais positiva, pelo menos não se adaptou àquilo que eu precisava, pá, e acabou por, para mim, pelo menos enquanto utilizador, ficar no esquecimento. Bem, isso aconteceu com muita gente. Não, não, e também não é uma funcionalidade fácil de descobrir. É preciso saber que ela está lá e como é que funciona. É o ponto fraco do outro. É, basicamente é automatização, quer dizer, é habituação, é tu saberes o que lá está e disseste há pouco que há aplicações que não é pena porque algumas não haverem mais aplicações. Agora, aquelas que tu sabes que têm e que já experimentaste e que resultam contigo, tu vais usar cada vez mais. Exatamente. Mas Exatamente. é tem que tentar. Tenho que tentar. Não vou dizer quando, que é para não estar aqui a pedir desculpa para a semana, mas hei de voltar a experimentar. Assim pode ser. Acho que fazes bem. Acho que fazes bem. Olha, uma outra funcionalidade comum do Unity e que também favorece a preguiça é a tecla de super, Sim. que finalmente, graças ao trabalho do Vitor Caré. Aliás, eu estou a assassinar o nome dele, mas pronto. Ele sabe quem é. Exatamente. Graças ao trabalho dele, o comportamento do Super Key, quer no Mate, quer em várias aplicações, em combinação com várias aplicações, está a ser unificado. E vai, portanto, vai passar a ter o mesmo comportamento que tem no Unity, o que é mais um ponto a favor, do Mate como uma possível alternativa para os órfãos, para os Sim, desalojados do Unity. Eu vejo cada vez mais como possível. Aliás, já antes de saber da alteração para GNOME, eu tinha assistido a várias pessoas a olharem para o Mate como uma opção viável. Nesta altura, Eu era uma acho delas. que vai ser uma transição, acho que vai ser uma transição muito natural. Há muita gente que vai optar por, seja já agora na 1710, seja depois na 1804, por passar a usar o Mate. Eu acredito, tenho essa convicção. Eu ainda não sei o que é que vou fazer, mas eu já há algum tempo tenho um fraquinho pelo Mate. E pelo Martin, que tem feito um trabalho excepcional. Um trabalho excepcional, não só à volta do Mate, como do Ubuntu Mate, e como também fazer com que o trabalho dele e o trabalho que ele financia beneficie não só o Mate, o Ubuntu Mate, mas também outras distribuições, outros ambientes de desktop. Ele é o exemplo de como trabalhar em comunidade de forma positiva. Concordo contigo, Tiago. Ora, sugestões. Eu tenho três sugestões. Se quiseres aceitá-las tu, e toda a gente está a ouvir isto, não Exato. é? Ora, uma é subscrever o podcast do Beeport, que já tem um feed RSS. Já dá para... Não, Finalmente, não temos que andar finalmente. atrás de... Portanto, mais uma vez, Exato. metade do nosso podcast é para preguiçosos. Portanto, isto é mais uma dessas... É mais um desses exemplos. Portanto, Aliás, há aqueles livros que fazes qualquer coisa para dummies. Este podcast é para É para preguiçosos. preguiçosos, exatamente. Neste caso, eu subscrevo, seus preguiçosos, subscrevam o podcast do Beeport para não terem que andar atrás de cada novo episódio quando ele sai. Exatamente. Vamos deixar o link para o RSS, nas notas do episódio. Seus preguiçosos, se ainda não marcaram a vossa viagem para a Ubucon Europa, em Paris, e reforço, seus preguiçosos. Tratem lá disso, marquem lá Sim. o vosso a forma de lá chegarem, o sítio onde vão dormir, organizem-se, larguem a preguiça um bocadinho e tratem disso para que depois seja mais Exato. fácil de vocês, quando lá estiverem, de poderem usufruir. Porque senão deixam tudo para a Exato. última da hora, vão gastar uma pipa de massa, ou vão arranjar uma boa desculpa para não ir e perdem a Pois, Ubucon. Ou então que é vão um gastar uma evento pipa de massa excepcional. e estão lá 3 dias a lamentarem-se porque aquilo é caríssimo. Porque Paris, de facto, não é uma cidade barata, mas com alguma Nada. organização, consegue-se dar a volta por cima. E por último, seus preguiçosos, tirem o rabo dos sofás no dia 31 de agosto e venham ter connosco, ao Saluna em Sintra para mais um encontro da comunidade que acontece sempre numa quinta-feira do mês. Se ainda não subscreveram o podcast, podem subscrevê-lo. É tão fácil como abrirem o vosso podcatcher e procurarem por podcast.portugal ou adicionar o nosso feed que está em ubuntu-pt.org/podcast. Para quem tem perguntas se serviços da Apple, podem também encontrar-nos no iTunes ou no Podcast App. Se querem saber como participar na comunidade Ubuntu de Portugal, o primeiro sítio a ir é o site da comunidade Ubuntu de Portugal, que tem um endereço em ubuntu-pt.org. Estamos também presentes no Telegram, onde temos um grupo com alguma atividade diária, no qual se podem juntar se tiverem uma conta de Telegram e se forem a t.me/ubuntu-pt-geral. Ainda no Telegram, para os mais tímidos, mas que querem permanecer informados, temos também um canal em t.me/ubuntu-portugal. O Ubuntu Portugal também está presente nas redes sociais. No Twitter somos o @UbuntuPortugal e no Facebook podem encontrar-nos em fb.me/UbuntuPortugal. E no Google Plus podem procurar por UbuntuPT. Se também tiverem interesse em seguir o Tiago ou a mim, também têm diversas possibilidades, como a página web do Tiago em carrondo.net ou em redes sociais como o Twitter, onde eu sou o @DMConstantino e o Tiago é o @TCarrondo. Ou no Facebook, onde a página do Tiago é fb.me/paginacarrondo e a minha página é fb.me/DiogoMConstantino. O Tiago também está no Google Plus, onde podem procurar por mais Tiago Carrondo. Também podem mandar-nos feedback pelo e-mail podcast@ubuntu-pt.org. Ora, da minha parte é tudo. Até à próxima, Diogo. Até à próxima.